logo esqueço a tristeza e canto aquele que eu amo. Canto e quando canto, maramano, canto bem. Canto, maramano, e para sempre cantarei. Tristeza.